sangre bueno. Boa noite. Meu nome é Toiso. Eu sou a voz contrariada. A voz contrariada que não queria fazer o programa lixeirinho hoje, mas tá aqui do meu ladinho. Uma boa noite pra quem é de quarta-feira, uma boa tarde pra quem é de domingo. Lembrando que esse programa é reprisado no domingo às 4 horas da tarde. E você pode ouvir o programa também pelo www.radiounifran.com.br ou sintonizar o teu radinho no 101.3. Semana a gente tem novidades? Acho que não, né? Não, eu tô de mau humor, então hoje não vai ter notícias no mundo da música. Ah, pois é. Não é só você que tá de mau humor, né? A internet também. A internet tá de mau humor também, e então não vai rolar. É, deixa pra uma próxima, né? Enfim, a gente acabou de chegar de São Paulo. Semana passada eu tava tocando com o Cassino Monterrey. A gente fez um show sensacional no Na Mata Café. Eu tô falando isso porque, sei lá, faz 2 semanas, né, que eu tô tocando consecutivamente em São Paulo. E eu gostaria, então, de estabelecer um elo com o Cassino Monterrey e fazer um especialzinho nesse programa, não com o Cassino Monterrey, mas com a afinada banda do baixista do Cassino Monterrey, a banda que o Binho tocava antes, que chamava Churrasco Elétrico. Foi falado que o mundo é meu. Os versos calados foram deixados, os gritos seus. Histórias passadas me contaram de alguém, você. Não me viu, não sentiu sua cabeça. Girou, você sentiu sua cabeça. Girou, você sentiu, não sentiu. Você sentiu, não sentiu, não sentiu. Você sentiu, churrasco elétrico, gerando a fumaça. Ele é de Paris, smells like a burning water. Churrasco elétrico cheira a fumaça. Telefone queimado, moldura da minha casa. Churrasco elétrico cheira a fumaça. De tanto queimar, queimou minha casa, toda casa. Lixeirinha, reciclando seu fundo musical. Trazendo boas vibrações, chega a gente vai. Doce um sorriso alegre, tanto nossa loucura. De repente eu me sinto dentro de uma bola. Satisfatoriamente de chuva rouba as horas. Olhando por rabais comecei a refletir. Várias belas amigas que eu te vi. Jujuba vai ajudar. Jujuba vai ajudar. Jujuba vai ajudar. Jujuba vai ajudar. suas desculpas. Honestamente, não sei se há cura para de você camisa amarga, sono de rua. Para a memória vai começar a repetir. Volta as pernas, olha as pernas. Jujuba vai te dar, Jujuba vai te dar, Jujuba vai te dar, Jujuba vai te dar. É mocinha, ontem não foi nada legal pra mim. Eu me perdi, você não me encontrou. É, não foi nada legal mesmo. Eu fui preso e vou botar a culpa no seu pai. Seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, Xixi pai. Yeah.